enxergar, pra ouvir as orelhas dão, os talheres de escutar, pra dizer que os lábios são duas almofadas de falar, pra sentir as narinas não viram chaminé sem respirar, pra ir as pernas estão no automóvel sem andar. Olhos vão de bicicleta até enxergar, pra ouvir as orelhas dão, os talheres de escutar, pra dizer os lábios são duas almofadas de falar, pra sentir as narinas não viram chaminé sem respirar, pra ir as pernas estão no automóvel sem andar. Ossos serão nossas sementes sob o chão. E dos ossos as novas sementes que virão. Pra ver, os olhos vão de bicicleta até enxergar. As orelhas dão, os talheres de escutar, pra dizer, os lábios são duas almofadas de falar, pra sentir, as narinas não viram chaminé sem respirar, pra ir, as pernas estão no automóvel.